vagabundo, eu vou dizer que eu quero. Eu quero um rap de qualidade que representa o som, que bate nos falantes com força e atração. Tá frio pra caralho, mas logo vai esquentar. Aqui só chapa quente nessa trilha sonora. Atacite, GPS, biriguim. Fecha com parceiros que não tem tempo ruim. É, cada um no seu corre, cada um na sua função. A cena não é parada, é movimentação. Visto minha camisa do Verdão, ha, dou rumo e destaque pra minha programação. Hoje tem rolê e vai ser daquele jeito. Tô limpo e leve e solto até o osso. Os manos vão chegar, as minas vão colar, porque quem se envolve a chapa vai esquentar. Se me chamou, eu vou somar. Karina lá do culto, vem comigo, pode pá. Gangueira 100%, viajo no momento. Zé Povinho entra em choque, aí eu só lamento. Blackout geral, BJFA. Nos graves do teu som é que a chapa vai esquentar. Vou rimar pra chegar no topo dos mais foda e mostrar que o som é do bom e não moda. Seja na pista, na rua ou nas praças, nos altos falantes do som dos comparsa, eu vou. De pele cor da noite que seduz, de alma rastreada pela força que conduz. Só quem é pra saber que correria vale a pena. Valorizar o som, chegar e roubar a cena. E tamo junto nos picos do mundão. É nós mesmo vagabundo, mó satisfação. Toma aí, vagabundo, pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Toma aí, vagabundo, pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Toma aí, vagabundo, pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Pra mostrar que é tudo nosso. Toma aí pra somar, só monstro envolvido. De corpo, alma e espírito que bate no peito e diz que tem orgulho de curtir um rap na porra do bagulho. Daqui pra frente a chapa vai esquentar. É tudo nosso, ou vai ou racha. Rap nacional é atitude, rapaz. O movimento é nós que faz. Cansei de depender, esperar. Cansei de ver, nego prometer e nada mudar. Tá cada um por si na busca do milhão, mas prefiro crer que o rap é união. Na função, na fumaça, nos bang, louco ou praça. Um salve pra massa no sol ou na chuva, perreio ou fartura. Jamais vou deixar de ser rua. Vai ou racha, sente o clima. Nosso, certo? Valeu pela participação aí. Tamo junto! Pode ir pra Jota. Satisfação é toda nossa, nego. Isso é apenas o começo de uma longa caminhada do rap nacional. É nóis.